Quem vai trair a namorada, grita eu! MC Ricardo, vem! Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Hoje eu quero cair. Ah, você quer cair? Então escuta isso aqui. As mulheres se revoltaram. Escuta o que eu te digo. Dá um grito no baile. Quem vai trair o marido? Se com ela tem vida própria, eu tive que reparar. Que ela desce quando o DJ toca. Trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se toca. Chega pra DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Joga ele pro ar. Joga ele pro ar. Pera que tem música, viu? Vamos lá, vamos pôr uma musiquinha. Maestro, uma música. Stop the fucking beat.

DJ Thiago Albuquerque, the best of DJ.

Mostra pra geral que tu é improvisa na dança. Acompanha o grave com o bumbo que balança. E aí, maromba? Mostra, mostra pra geral que tu é improvisa na dança. Mostra pra geral que tu é improvisa na dança. Olha pro DJ com o bumbo que balança. Olha pro MC com o bumbo, bumbo, bumbo, bumbo, bumbo que balança. Bumbo, bumbo, bumbo, bumbo, bumbo que balança. É o Lele e o Maromba, então menina vem pra dança. Acompanha o grave com esse rabo que balança. Thiago Albuquerque, DJ Thiago Albuquerque, The Best of DJ. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Acompanha o grave com o bumbo que balança. E aí, maromba? Mostra, mostra pra geral que tu é profissa na dança. Mostra pra geral que tu é profissa na dança. Olha pro DJ com o bumbo que balança. Olha pro MC com o bumbo, bumbo, bumbo, bumbo, bumbo que balança. Bumbo, bumbo, bumbo, bumbo, bumbo que balança. É o Lele. Então menina vem pra dança. Acompanha o grave com esse rabo que balança. Enchendo seu cu de linguiça de frango. É mais caro, né?